assim? Será que não crer em Deus? Quando será que vai perceber que você não nasceu pra sofrer? Será que é difícil entender que a vida passa e você nem vê o amor que quando precisou se entregou na cruz pra dizer: seu amor.